das providências. Mas sobre esta parte, aqui há uma necessidade que está muito bem claro, né? Da parte popular, está claro, né? Uma mais necessidade de nós. Vamos agora estudar o seguinte. Naquela classificação de São Boaventura que nós fizemos, da filosofia, como ele fez, sendo a filosofia a ciência da verdade escrutável, de alcançar a notícia certa da verdade escrutável, nós vimos que havia uma parte da verdade inescrutável que pertencia uma à teologia divina e a outra verdade inescrutável que era revelada, e é revelada, porque a primeira não é, é irrevelada, e a segunda que é revelada, que é escriturística, que é aquela verdade, por exemplo, que as religiões admitem. Né? Muito bem. Então nós tínhamos depois aquela percenotas, a verdade que não precisa ser escrutada, não é escrutável, porque ela se evidencia per si, que é o fundamento de toda a filosofia. E finalmente os nove aspectos que pode ser tomada a verdade escrutável. A verdade escrutável que busca a natureza das coisas, né? Que nós vimos, a que busca os sermões, as palavras ou os sinais que o ser humano usa, e a verdade escrutável dos costumes, dos mores humanos, etc. Então, nós vimos que aqui se dividia em três, que era a metafísica, quando procura a essência abstrata das coisas. Né? Vimos depois a segunda, que era a matemática, que ele diz que ele classifica como aquela parte que estuda as figuras das coisas tomadas abstratamente. Mas é preciso que o termo figura em São Boaventura não tenha o sentido restrito de Aristóteles. Figura inclui também o sentido de unidade. Unidade, de certo modo, para ele é figurativo. Como é que nós consideramos a matemática uma ciência da unidade? Essa é a nossa definição. Ela é a ciência da unidade. Compreende? Mas isso depois nós um dia vamos explicar. E não uma ciência como os números, etc. Porque a unidade toda é depois um aritmo, tomado ali aritmologicamente, vai construir a matemática. E finalmente a física, que busca a essência das coisas, da natureza das coisas. Né? Nossa. Os sermões nós vimos a parte discursiva, que é a gramática, que estuda os sermões enquanto discursivo. Nós temos a lógica, que estuda os sermões enquanto inquisitivos, a lógica dialética, e finalmente a retórica, que estuda os sermões enquanto persuasivos. E depois os mores, estudados na sua, em si mesmos, nas suas relações em si mesmos, e a ética, nas suas relações familiares, que é a econômica, aqui também o conceito de economia. No conceito de economia, que também é um conceito que não é um moderno conceito de economia, e nem família também é conceito moderno de família. Era o conceito da época, dos pitagóricos, né? Que essa divisão era dos pitagóricos. E, finalmente, a das cívitas, da cidade, das cívitas, que era a política. Bom, agora, os senhores observem uma coisa interessante. Os senhores passem do antropológico. Nós estamos num outro planeta onde existe um ser inteligente. Este ser inteligente é um animal que dispõe de uma mente que faz perquisições, inquirições, etc. Inevitavelmente ele dividirá a ciência do mesmo modo. Ele terá uma parte inescrutável, que será para ele um mistério, os arcanos supremos que ele busca alcançar, ou que ele julga que são inalcançáveis, que ele considera inalcançáveis. Há uma parte que é revelada, que ele pode receber uma revelação, ou pela revelação natural, pode ser escriturístico ou não, mas que ele aceita uma revelação, como seria a parte da matéria, que dá uma verdade per se notas, né? E depois ele, inevitavelmente, como o seu saber é discursivo, ele procurará também a tomar as coisas abstratamente, ele construirá uma metafísica, ele terá uma matemática, ele terá uma física, Ele terá inevitavelmente sinais para poder realizar as operações discursivas, ele terá uma gramática, terá uma lógica, terá uma retórica, porque eles são seres capazes de serem convencidos ou não, serem persuadidos, ou de serem dissuadidos, e consequentemente terá uma retórica. Eles terão uma ética no seu modo de conviver, terão uma economia, porque são seres animais, têm uma crematística inevitável, e terão uma política, uma organização social. Quer dizer, estas divisões destas ciências se darão onde houver um ser inteligente cuja inteligência seja discursiva. Então, eles perceberam nesse sentido? Esse é o sentido matético. Quer dizer, é válido aqui, como se amanhã aparecer um inseto que seja inteligente, que seja capaz de criar, de perquirir e de escrutar a verdade, ele, conforme o seu grau de desenvolvimento, se ele atingir um grau de desenvolvimento como o nosso, ele organizará inevitavelmente essa divisão de ciências. Compreende? Por isso eu considero essa divisão de São Boaventura, que aliás é dos pitagóricos, que são as nove ciências e a décima que é a matese, como a mais perfeita, porque ela é válida em todo o ente de saber discursivo. Se os senhores têm alguma dúvida, pode perguntar, pode falar. Estou aqui pronto. As inescrutáveis. Não, a verdade inescrutável pode ser admitida por nós seguinte, que haja verdades que escapem aos nossos meios de inquisição. Nós podemos admitir. Podemos admitir. Nós nunca poderemos estabelecer que não haja estas verdades inescrutáveis. Nós não podemos estabelecer. Certo? Então nós vamos admitir que elas há. Que alguma coisa escapará às possibilidades do conhecimento discursivo. Agora, dentro da ideia, por exemplo, cristã, é lógico que a visio Dei, o conhecimento dos bem-aventurados, é para o homem inescrutável. Mas aí colocar-se-iam fora da divisão de ciência. Sim, fora da ciência, não é ciência. A ciência são seus nomes, porque a própria tese não é uma ciência. A tese é uma sabedoria, uma sapiência contemplativa, uma contemplação sapiencial. Essas persenotas não deveriam... Sim, é lógico, para isso é a minha divisão, axiomática, correspondentes, né? Porque há certas verdades batéticas que são acessíveis a qualquer uma, há certas verdades matéticas que já exigem um trabalho mesmo, digamos, indireto, para a mente alcançá-la. Senão a matese não poderia se construir. Você tem mais alguma pergunta? Bom, o senhor não conhece a classificação, o senhor não viu a classificação da classificação. Eu vejo que é bem lógica, assim, agora só aqui nas sermões, por que, que a lógica não vem antes da gramática? Porque a lógica vai estudar as relações das palavras nos seus conteúdos, né? Porque a lógica é a vida da lógica, a minha psicologia podia entrar aqui. Mas o sermônio já implica necessariamente o homem, quer dizer, aquele ser que tem a ciência, porque a ciência vai aqui neste campo. Ciência filosófica é aqui, só neste campo. Agora, isso não é mais filosofia, já é teologia, já é outra classe de filosofia. Quer dizer, tem a teologia natural, pode ficar aqui. Além da metafísica, pode-se pôr a teologia natural como um campo da própria metafísica. Se pode considerar assim, mas não a teologia religiosa, nem a teologia divina. Só a ciência, onde o homem perquire e vai procurar notícias certas sobre a verdade inescrutável. Agora, sobre a verdade inescrutável, por exemplo, sobre essa verdade inescrutável, pode-se estabelecer uma tese, né? de que ela seja absolutamente inescrutável para o homem, para o estatuísmo, quer dizer, no estado em que ele está. O homem jamais alcançará esta verdade. Tese cristã, tese protestante, tese aceita por muitos, não é verdade? Agora, os pedagogos não aceitam essa tese. Porque para os pedagogos, a verdade inescrutável, ela é inescrutável no sentido da sua captação direta, da sua visio direta, mas escrutável por uma visio indireta e discursiva, que nós podemos chegar à essência de Deus, podemos chegar aos seus atributos, você não fica na teologia negativa, fica na teologia positiva. Mas não imediata, né? Não imediata. Não imediata, digo imediata. Não mística, não. Também não pelo caminho místico. Pelo caminho da própria especulação, imediatamente. Imediatamente? Imediatamente, sim, através da especulação. As leis não são dadas independentemente da mediação, do termo médio, dos caras? Elas não se mostram ao invés de se demonstrar, ao invés de se demonstrarem? Sim, mas nem todas. Muitas nós achamos através do termo médio. Muitas são conclusões às quais nós chegamos. São conclusões. Seria um corolário, né? Não, conclusões. A conclusão implica necessariamente. Que praticamente a ciência, onde há um emprego do termo médio. Bom, aí é a ciência. Quando se pode trabalhar sem, diretamente não há ciência. A mística não é ciência. Né? Agora, sobre essa epígrafe de ciências e verdades inescrutáveis, é um pouco relativo, porque é um indivíduo que tem um conteúdo de verdade, não tem um conteúdo. Uma época tem conteúdo de verdade, outro pode ter mais, outro pode ter menos. Não, mas isso pertence a esta outra parte, a parte já da historicidade do conhecimento humano. Então, porque nesta época nós poderemos dizer que tal coisa seja uma verdade inescrutável. Em outra época, já essa verdade inescrutável passa a ser escrutável. Sim, bom, mas eu disse que nesse terreno há uma discussão em torno disso. Se há um conjunto de verdades inescrutáveis, jamais atingíveis pelo homem por estar nesse estado, ou se há aquelas que o homem pode ir alcançando, ampliando o seu conhecimento. A matéria precisamente procura encontrar certas verdades que foram consideradas inescrutáveis, provando que elas são escrutáveis, que nós podemos alcançá-las. Agora, se nós chegamos a dizer, por exemplo, a vida, a verdade da vida intimíssima de Deus, perguntar-se para nós, se nós podemos ter esta verdade para nós, a visão desta verdade, nós temos que dizer que não. Agora, o pedagógico diz não, mas nós podemos ter reduzindo aos nossos instrumentos, quer dizer, por meios intencionais, aproximativos, por atributos dos que nós podemos criar partindo da nossa experiência, que não contradirão de modo algum o que ele deve ser na sua essência, mas não diremos definitivamente o que ele é, sem cair numa teologia negativa, como é a teologia que apenas vai dizer que Deus não é isto, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo e não diz nada. Não, nós podemos ir afirmando, mas sempre emprestando aqueles nossos esquemas, uma nota de infinitude que nós não podemos vivê-la, nem senti-la, nem compreendê-la, devidamente. Mas só podemos intelectualmente concebê-la, sem as vivências necessárias. Porque, do contrário, então a nossa mente seria também absolutamente finita. E ela não é. Claro, né? Quando o Ventura coloca Deus mora no último lugar, o que ele quer dizer? Que a ética, a economia e a política é assim, essa parte mais espiritualizada dessa reflexão do homem? Ele deixa uma natureza para ter uma simbologia do poço, só ter um costume mais. É um homem tomado nas suas relações consigo mesmo, nos seus costumes, tomado apenas na apreciação dos costumes em si, seria a ética, nos seus costumes no ambiente familiar, seria a economia, e no ambiente da cidade, da organização política, que seria a política. Digo que na sua religação em algo supremo, assim, Bom, agora seria o caminho da agora vem a outra divisão. Que é essa que nós vamos tratar. Agora, tratado aqui, nós podemos estabelecer o seguinte. Nós sabemos que existem dois tipos de filosofia como de ciência, que é a especulativa e a prática. Então, vamos empregar os termos modernos de teoria, corresponde à contemplativa ou especulativa, e a praxis, por exemplo, que corresponde, aqui seria melhor teoria de teoria mesmo, e a praxis, que corresponde ao que nós chamamos a prática. Então, nós vamos tomar o conceito de ciência teórica no sentido de ciência especulativa. E de ciência prática, a ciência que estuda a ação humana, que se dedica à ação humana. Então, nós temos a ciência teórica, que é a ciência especulativa, e a ciência prática. Ora, a ciência teórica trabalha com os conceitos incomutáveis, ou na sua incomutabilidade. E a ciência prática, ou a filosofia prática, trabalha com os conceitos na sua comutabilidade. Assim, por exemplo, o conceito de homem tomado comutavelmente é este homem, que surgiu aqui neste planeta, este ser na sua historicidade, etc. Agora, um homem tomado na sua incomutabilidade é o animal racional. Agora, animal racional, podia se chamar homem qualquer animal racional de qualquer outro planeta. Onde haja um ser animado que tenha vida animal, tenha uma sensibilidade, tenha uma vida sensitiva e tenha uma mente, ele será, poderia ser chamado homem. Este homem seria um homem terráqueo, certo? Então nós observamos o seguinte, se nós tomarmos qualquer conceito olhado no que se refere à estaticidade da coisa, apenas estaticamente tomado, imutavelmente tomado, nós o tomamos na sua incomutabilidade. Mas se nós tomamos qualquer coisa na sua dinamicidade e na sua cinematicidade, como nós o mostramos, nós o tomamos na sua comutabilidade, certo? Então nós vemos que há possibilidade de quatro combinações. Por exemplo, nós podemos ter uma ciência teórico-teórica, uma ciência teórico-prática, uma ciência prático-teórica e uma ciência prático-prática. Isso logicamente. Não, e é muito fácil, porque uma ciência teórica seria aquela que estudasse o homem incomutavelmente, e quando tratasse do homem na sua praticidade, o visse também incomutavelmente, abstratamente, como muita gente vê. Como muitas concepções veem, como veio o idealismo, como veio o racionalismo, como veem certas concepções que não querem ver o homem na sua vida prática, na sua ação, no seu desenvolvimento, não teoricamente. Então, esse pensamento ficaria especulativo em todos os aspectos. Ficaria um pensamento perigoso, abstrato e perigoso. Se nós ficamos no pensamento, partimos da prática para construir a teoria, como faz Aristóteles, que parte da prática para construir a teoria, temos então a construção da filosofia especulativa a posteriori. Quer dizer, através do caminho da abstração, certo? Então, olha o homem, num aspecto a prático, para depois alcançar a teoria. Esta aqui seria nada mais do que o teórico-prático, do que a concepção teórico-prática. Apenas nós estamos invertendo a ordem, Mas, na verdade, essa terceira posição desaparece, porque ela acaba por consolidar-se como ciência, simultaneamente tomando o incomutável e tomando o comutável. Quer dizer, o homem é olhado sobre o ângulo da incomutabilidade e sobre o ângulo da comutabilidade. Uma ciência totalmente prática, que fosse prática, que quisesse tomar o incomutável apenas como comutável e o homem apenas como comutável, é esta ciência que fica apenas sendo ciência de fichário, esta ciência de catalogação, etc. Então, nós vemos que a verdadeira posição, a melhor posição para o homem, é a teórico-prática. Esta é a posição dialética mais perfeita. Quer dizer, é aquela que constrói a ciência, que olha todas as coisas sobre os dois ângulos, sobre o ângulo da incomutabilidade e da comutabilidade. E isto é que nós chamamos propriamente a posição dialética. É uma posição dialética e concreta. Né? Por exemplo, digamos um economista, um homem de economia que tem negócio, etc., que é puramente prático. Ele é, como esta obra que está aqui? Esta obra é prático-prática, porque ele quer tratar das concepções, por exemplo. Ele vai tratar da empresa, ele apenas vai observar a empresa econômica conforme ela se dá nesse tipo, naquele tipo. Ele fica puramente na praticidade, e não faz uma teoria, não teoriza a prática. Quer dizer, ele apenas classifica a prática dos diversos tipos de sociedade. Mas o leitor não tem a parte teórica que precisamente liga. Por quê? O que é teoria? Teoria é o que se chama? Visão. Agora, os gregos chamavam de teoria o quê? Chamavam de teoria o seguinte, aquelas filas que vinham para as festas religiosas, que iam para os seus santuários, faziam aquelas procissões que vinham das diversas cidades, eles vinham para os seus santuários. Mas para dar um sentido de unidade, eles traziam festões de flores, e cada um segurava o festão e vinha ligado pelo festão. Aquelas filas chamavam-se teorias. Mas como estavam ligados pelo festão, então os filósofos deram o nome de teoria àquilo que liga uma multiplicidade e dá uma unidade à multiplicidade. De forma que nós devemos olhar tudo pelo aspecto comutável e pelo aspecto incomutável. Só assim veremos as coisas concretamente. Esse caso aí do prático-prático, em que cai o Marx, por exemplo? Não, o Marx não caiu, mas o Marx não caiu no prático-prático, mas alguns marxistas caíram, porque ele construiu uma teoria. Né? Aliás, essa divisão, essa classificação aqui que eu estou dando, é muito bem analisada pelo Lenin. Ele critica muito bem para defender também a posição que ele considera que a única posição dialética é a teórico-prática. Quer dizer, não pode separar a prática da teoria. Não é possível, como alguns cientistas querem fazer, uma ciência de meramente protocolar, que faz apenas classificações e não teoriza. Agora, há o perigo da teorização precipitada, que é o caso de Freud. Por exemplo, Freud é um homem que não se pode mais ler. Freud deixou de ser um homem para se ler. É perder tempo. Por quê? Porque cada obra do Freud, a obra posterior, ele retificava o pensamento da obra anterior. Porque ele se precipitava na formação de teorias. Ele se precipitava na formação de teorias, fundado em meia dúzia de fatos. Depois vinham fatos novos, ele tinha que modificar a sua teoria. Claro que a teoria da libido em Freud tem 8 ou 10 fases. A teoria do complexo de Édipo, que uma época que ele deu um prestígio formidável, acabou no fim da vida dele por negar o próprio complexo de Édipo. Quer dizer, se nós vamos basear em Tote, Tabu, em Freud, não é mais Freud, porque não é o Freud do último momento do futuro de uma religião. Não é. Quer dizer, o Freud foi modificando através do tempo. Tanto que eu tinha as obras completas de Freud e me desfiz. Depois resolvi adquirir, está ali, numa edição em 2 volumes, feita em papel bíblia, muito boa, mas resolvi devolvê-la, não vou ficar, porque cheguei à conclusão que eu não posso perder tempo a ler o Freud. Porque vendo a evolução das suas ideias, eu estou tendo que ler os últimos trabalhos dele, nos quais estão as últimas ideias, porque ele foi um teorizador precipitado. E por quê? Porque faltavam a Freud as bases filosóficas para teorizar. Porque teorizar exige a filosofia. Você poderia identificar como é que ele caiu nessa... Não, ele, por exemplo, via 4, 5 fatos, né? Então ele concluía que o que teorizava, a linha que teorizava, era aquela que estava presente em todos os 4 fatos. Por exemplo, vamos dizer, a teorização, vamos dizer, nós temos os fatos na sua heterogeneidade, fato A, B, C, D e E. Então nós verificamos o que neles há em comum e reduzimos a um logos, que então dá a explicação dos 5 fatos, certo? Então formamos uma teoria. Por quê? Porque este logos unifica, dá unidade a esses fatos. Analoga todos esses fatos, certo? Agora, de repente, vem o fato R, que não cabe dentro deste logos. Então, vamos encontrar um outro logos que pode, outra vez, unificar todos esses fatos. Inclusive o F. Então vem uma nova teoria. Amanhã surge um novo fato, o fato G. Então, um outro logos e assim sucessivamente. Olha aqui, o que é a história da ciência? É um cemitério de hipóteses, no chão. Um cemitério de hipóteses, cemitério de teorias, cemitério de hipóteses. Por quê? Por culpa dos cientistas? Sim, em parte sim. Porque eles desprezaram o estudo da filosofia. É lógico que eles não podiam estudar essa filosofia, que eles odeiam, desprezam, têm asco de ver essa filosofia de palpiteiros. Mas se eles tivessem estudado filosofia como deve ser, eles saberiam que não se pode teorizar com essa facilidade. Por quê? Nós vamos ver na dialética as regras da teorização. A dialética nos ensina como se teorizar um fato. E nós não podemos teorizar um fato pelos acidentes. Porque o logos analogante dos fatos não pode ser o acidental. Nós só podemos teorizar quando encontrarmos um aspecto específico. Está claro? Temos que encontrar dentro da... Se encontrarmos numa propriedade, que esta propriedade seja a propriedade da espécie ou propriedade do gênero, que tem que ser, a propriedade só pode ser da espécie ou do gênero, tem que ser uma propriedade, mas que cuja propriedade seja uma propriedade perfeita. Isto é, homens para todos, sempre e solos. Pelo menos essas duas, homens e sempre. Quer dizer, dar em todos e sempre. Para ser, então, nada mais do que um efeito formal, primário ou secundário da própria essência da coisa. Aí nós podemos teorizar. Do contrário, as teorizações são precipitadas. E é o que tem acontecido nas teorizações. Que as teorias caíram, porque se desmoralizou a teoria, como se não fosse o homem capaz de criar teorias. Não, o homem é. Há teorias que prevaleceram através dos séculos e dos milênios. Quais são? Aquelas que foram bem construídas. Mas atualmente há uma crítica à filosofia colocar dentro desse esquema de habilidade. Ah, sei que há. Então a filosofia sistemática não passa mais do que é criticada atualmente, uma ciência alienada ali. Então, é teórico, teórico. Bom, mas isso é um ponto de vista a ser discutido, né? Esses que combatem a possibilidade da teorização e, portanto, da contemplação filosófica, é que eles têm uma visão completamente falsa da contemplação. Aí cai no outro absurdo, se querer fazer uma ciência teórica prática, ligar a importância somente... Pois é, mas os dentes caíram. Porque como chegaram a esses defeitos das teorias, a maioria dos cientistas, a maioria, hoje não se interessa mais pela teoria. Fica no prático, apenas classifica os fatos e vai se dedicando apenas a dizer, bom, a esse conjunto de fatos ao qual nós damos esse nome, ou essa classe, então cai nas classes, até abandonou a ideia do conceito, abandonou tudo, cai nas classes. Mas isso não foi progresso, isso foi retrocesso. Eu tenho essa dúvida, porque me parece que aí, essencialmente, nós teríamos que ter uma causa assim, única para explicar a associação dos fenômenos. Né? Hoje a ciência está mais preocupada em buscar as relações dos fenômenos entre si, uma situação lógica, certo. E não apreciar assim, as causas dos fins últimos que tiveram a situação. Certo. Por exemplo, os navegadores na Amazônia ficam preocupados de vez em quando com o aparecimento de praias, assim, praias abruptas, né, que aparecem no Rio. Então, em determinado instante, no Amazonas aparece uma praia e o prático, o navegador, ele, no dia seguinte, passando por Ramião, já viu que a praia desapareceu. Né? Agora, ele não pode buscar nenhum ponto de referência para se enquadrar naquele canal que ele deveria buscar, porque aquele ponto de referência da praia que havia já desapareceu pela movimentação da própria água. Claro. Então é um problema assim de a gente saber uma relação muito mais elevada de relacionidade na estrela, o céu que tende a desaparecer, uma estrela de quinta ou sexta graveta, né? Que daria origem, por exemplo, a um outro cosmos, um outro planeta, etc. Né? Então o homem não tem essa capacidade de aprender essa causa última. Portanto, ele cai em uma dificuldade de montar uma ciência baseada nessas causas. Né? Certo. Agora, isso tiraria a impossibilidade do homem teorizar, de ser um teorizador? Não, não tira. O defeito foi que ele fez a teorização com meia dúzia de observações. Agora, o trabalho teorizador tem que haver. Quer dizer, não pode a ciência ficar puramente protocolária. Nós necessitamos do sábio protocolário, porque ele vai recolher os fatos. Mas nós precisamos do criador, que vai teorizar. Mas teorizar tem que obedecer a um conjunto de regras sérias para não fazer teorizações precipitadas. Não é aquelas hipóteses, que uma ciência tem hipótese que não dura 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos. As hipóteses vão caindo, desaparecendo. Por isso que desmoralizou. O que desmoralizou entre os olhos do cientista foi precisamente a queda das hipóteses. Toda a física, toda a hipotética que pertencia à física do século passado caiu ante a física deste século. Né? Ela caiu, mas ante a teorização de quê? Da teorização feita no século passado. No entanto, ela não caiu na teorização feita pelos pitagóricos. Por quê? Porque a teorização dos pitagóricos foi feita com mais segurança. O cientista social, ele está preocupado, por exemplo, pela mudança social, né? Então nós vemos, digamos, para o desenvolvimento econômico de uma região, dizem alguns teóricos, é preciso que haja uma mudança da estrutura social, né? Certo. Agora, essa estrutura social é a repetição de papéis e status que o indivíduo tem na sociedade, que ele vai realizando e que vai montando a própria estrutura social, dentro dos valores, né? Agora, como se pode dizer que a estrutura social muda? Como é que essa estrutura social pode mudar para o desenvolvimento econômico? Nós percebemos que, no fundo, ela permanece a mesma, digamos. No caso do Brasil, se nós passássemos, por exemplo, para uma estrutura social diferente, né? Para uma estrutura... Nós podemos jogar nesse valor da acumulabilidade, da incomutabilidade, nesse campo de desenvolvimento econômico, por exemplo. Bom, aí levaria muito tempo para nós expormos isso. Mas vamos partir de uma explicação para tornar mais ou menos... Porque a minha dúvida é a seguinte, é que a estrutura social parece ter a permanecer sempre, quer dizer, a mesma, imutável, né? Fundamental. Agora, por que razão é que a produção se ativa e o desenvolvimento econômico nasce? Provoca a revolução. Que vem provocar a renovação da estrutura. Bom, mas a questão dos grupos sociais, eles têm que ser olhados sobre o aspecto da comutabilidade e da incomutabilidade. Porque é um aspecto invariante nos grupos sociais, é um aspecto variante, né? Certo? E nós podemos partir do seguinte, um grupo social. Se há um grupo social, exige necessariamente multiplicidade de tempos. Mas não basta isso, porque se nós tivéssemos apenas a multiplicidade de termos, não temos ainda um grupo social. Porque esses termos, que ser múltiplos que vão constituir o grupo, eles têm, de certo modo, formar uma unidade. não é certo? Senão não há um grupo. Portanto, é uma multiplicidade que tem uma unidade. Muito bem, mas essa unidade não é dada apenas pela aproximação física, não é dada apenas porque estes seres estão mais próximos, mais remotos, não é isso? Tem que ter um termo comum. Não é isso? O termo comum dos múltiplos, A, B, C, D, tem de ter um termo comum, cujo termo comum nós chamamos na matéria de locus. É um locus, tem que ter um locus. Então, só há grupo social quando há multiplicidade de termos com o termo comum que é o locus. Agora, esse termo comum é um termo que analoga, que os analogos. Eles mantêm as suas diferenças, a sua parte heterogênea, e têm a sua parte de semelhança enquanto participam do termo comum. Assim, por exemplo, na família, mãe é uma espécie de termo comum porque ela analoga a família, por exemplo, né? Podemos dizer. Mas num grupo social, como nós damos, por exemplo, uma fila de ônibus, que é um grupo social de pouca esporádico, de pouca perduração, é um grupo social transeunte, que é um dos tipos de grupo social mais fraco. Mas há um termo comum que analoga a todos, que é a usagem do veículo que eles querem se transportar. E se ele se põe segundo aquela ordem, é também segundo uma ordem de conveniência e de respeito mútuo ao direito de cada um, que é dado pela antecedência cronológica. Quer dizer, há um termo comum analogante, como há um termo comum analogante num restaurante, que forma um grupo social fraco, de pouca consistência, de pouca coerência, de pouca perduração, instável, né, de uma instabilidade imensa, que toda hora está sofrendo modificações, mas existe um grupo social porque todos têm um termo comum analogante, que é usarem uma refeição, de aproveitarem o local para fazerem a sua refeição. Certo? Compreende? Está vendo? Uma vez que entrasse ali para tirar uma lata de lixo e levar para fora, não faz parte do grupo social do restaurante. O logos é diferente. Porque o logos deles é diferente. Está claro? Então, nós podemos encontrar um incomutável dentro dos logos, que quer dizer, o incomutável dos grupos sociais. Então, vamos conhecer as leis incomutáveis dos grupos sociais. Só. Então, podemos reduzir ao juízo necessário. Necessariamente, há um grupo social só quando há multiplicidade de elementos analogados por um logo, um termo comum. Certo? Uma lei sociológica. É? Uma lei sociológica. É uma lei sociológica. E incomutável. Quer dizer que nós podemos, agora, há pouco e pouco trabalho do verdadeiro cientista é procurar essas leis incomutáveis. Agora, se o grupo social é, por exemplo, uma empresa econômica, é uma empresa que pretende produzir para obtenção de lucro. Então, nós temos aqui que o logos comum é a obtenção de lucro. Qual é o logos comum do capitalismo? É precisamente a obtenção de lucro. Não é isso? É o que é na lucro?